seria viver esta vida ao teu lado, contigo. Diz-me se é certo ou errado eu sonhar contigo, contigo. Não consigo esquecer, não há nada a perder. Diz-me tu que posso eu fazer. Diz que posso tentar. Dizemos, e é só pra ver feliz. Os quatro manos

que aquece a alma e alegra o meu coração. Quero a teu lado cada dia partilhar e sempre sonhar. Tu tens o abraço que eu preciso ao acordar. Trazes contigo esse brilho no olhar. Tu és amor, és vida, és meu respirar. És o meu desejo. Caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris, na vossa companhia, o programa... O telefone toca. Olá, bom dia a todos os ouvintes, bom dia Leonel, como estás? Muito bom dia, senhora Kátia. A senhora, uau! Aqui estamos para mais um programa do Telefone Toca, onde os nossos ouvintes podem participar, não é? Exatamente, acabaram de ouvir o programa do Sr. Fortes, o Cantar do Galo, e agora estão connosco até ao meio-dia e meio. Tem que suportar a Cátia, exatamente, não é? Tem que me ligar para o 02-38-43-48-00. Até ao meio-dia e meio para as suas dedicatórias. E você pode escolher a sua música, porque não? Pode ir lá mesmo ao fundo da mala, ao cimo da mala, atualidade, êxitos, o que você quiser, fado, folclore, você pode escolher nas medidas do possível, não é? Como exato. Sempre. Então aqui estamos, telefone, participe. Mais um domingo triste hoje, não é? está triste lá fora. Está cinzento. Um dia de chuva, assim no voeiro. Nós estamos alegres, ouvimos boa música portuguesa. Como esta, Asas da Concertina, Imigrante. Uma pequena homenagem a todos aqueles que deixaram a terra natal. E temos sempre muitas saudades de voltar, não é? Exatamente, saudades. Olha, estava a ver aqui na internet, hoje pelos vistos é o dia da saudade. Então nós estamos aqui para matar saudades aos nossos ouvintes. Vamos lá. Aí a concertina foi-se mesmo abaixo, hein? Já não tinha mais força para tocar. Não faz mal, mas já tocou bem. C'est de la part de Jérôme pour sa maman, pour moi aussi. Je lui souhaite un bon dimanche. Il l'a demandé à écouter Tony Carré de Con Lisboa. Donc Tony Carré qui sera au Zénith le 6 février. Donc on écoute Tony Carré de Lisboa. Et le perfume castanha já paira no ar. Lá tudo bem, o calçado está gasto, mas sem rancor. Lávio passar tantas histórias de amor. A minha Lisboa está cada vez mais bela e a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela e a Dona Maria com o lenço à janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar à minha Lisboa. Grande aplauso para a Romana. Olhando para o teto eu vejo a noite a cair. E em Alfama o fado já se faz. Tony Carreira aqui com quem? Ruth Marlene? Não, Romana, se faz favor. Romana aqui com o Tony Carreira nesta linda música Lisboa. Agora, pedido de um ouvinte também, o imigrante. O português imigrante, sim. Alors, foi a pedido de Ana Paula para todo o grupo do Rancho de Main-sur-Loire. Votos de um bom domingo e até breve, com beijinhos. Então vamos ouvir, é esse? O imigrante? Maria Albertina. Vai

toca baixinho. E mesmo com a mão incerta, toca a guitarra que é hora. Eu dormindo em seu seio, Deus, como bate o coração. A gente sonha e agora dorme a guitarra que é o hora. Esta voz de Carlos Guilherme, guitarra toca baixinho. Faz bem de vez em quando ouvir vozes assim. Agora, Santa Maria. Alors, c'est de la part de ses filles, Auréane, Maëlys, son époux, pour souhaiter un joyeux anniversaire à leur maman épouse en lui disant qu'il l'aime très très fort, et également pour Jérôme Campos, donc un joyeux anniversaire à lui également. Donc nous écoutons Santa Maria con Infinito. Sei que vou querer-te aqui, mas sei. infinito aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris de Santa Maria. E o telefone toca, toca. Vamos lá continuar com a boa disposição, com a boa música. E agora vem aí o grupo Capa Negra, na voz de Jerome. Ele que esteve de parabéns esta semana. Feliz aniversário. Se quiser, vamos lá. Bom, não quer ir, ele vem aí depois, então agora continuamos com Zé Brasileiro Português de Braga. Cabana e outras avenidas, comias tristeza nas noites perdidas. Vinhas nós e veias partes de casa, falando das vinhas e da água ardente. E no horizonte que guarda a semente, e na honesto com tudo que sente. Zé, que dividiste o tempo de ser o tempo que é mesmo a coragem de ver. Que o céu é redondo e o mar é profundo. Zé, brasileiro, português de Braga, português do mundo. Sacola no medo e o navio aos pés. Perdeste o que foste, ganhaste o que és. Porque comes mais cedo o sol das marés. Zé brasileiro, português de Braga, fugindo para longe das saias da mãe. Em Copacabana e outras avenidas, comias tristeza nas noites perdidas. Vinhas nós e beiras tardes de casa, falando das vinhas e da água. Lá. Então, Zé Brasileiro Português de Braga, na voz de Alexandra. Agora vamos ouvir, sim, como prometido, Capa Negra, na voz de Jerome. E acho que havia uma dedicatória. Oh, bah, tiens, on va mettre celle-là. Alors, c'est de la part de Matisse et Anthony Campos pour Isabelle de Azevedo, qui a fêté ses 45 ans, ainsi que pour Jérôme Campos, qui a fêté également son anniversaire cette semaine. Et on se relie à cette dédicace. Voilà, on lui souhaite un bon anniversaire. Et ainsi que pour Hugo Texera, donc de Matisse et Anthony Campos. On écoute. Fiz de tudo pra te ver feliz. Já não quero voltar a viver aquilo que por ti sofri. Não quero mais saber de ti. Quero encontrar uma nova paixão. Não quero mais, já desisti. O que vivemos foi uma ilusão. Não quero mais. Eu não quero mais ver teu olhar. Já não és a mulher que eu amei. Tudo aquilo que fiz por te amar e os momentos que por ti chorei. Não quero mais saber de ti. Quero encontrar uma nova paixão. Não quero mais, já desisti. Que vivemos por ti. Eu sei que vou sobreviver com esta dor em mim. Eu já não sou quem querias ser, porque eu já te esqueci. Não quero mais viver assim. Tenho a vida que espera. Não quero mais, nós vamos querer mais, certamente, conjunto Capa Negra aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Agora continuamos com Marisa. E este tema, Barco Negro, vai ser oferecido a quem? Alors, c'est demandé de la part de Jeanne pour les personnes malades et les mamans qui ont leurs enfants malades à l'hôpital. Pour souhaiter un bon anniversaire à Jérôme aussi, pardon. Donc on va écouter Marisa, tu as choisi Barco Negro. Barco Negro, e esta música também é especialmente para um ouvinte, um fiel ouvinte, e não só, também um aderente da Rádio Arco-Íris. Passou aqui de manhã o Sr. Freitas, então para ele, Marisa também. Maris, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris e temos uma pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia. Olha, qual é o seu nome e a mensagem? Bom dia a todos. Olá, bom dia. E um bom dia também aos caçadores de Chateauneuf, que deve estar na Perro. Ah, logo de manhã, sim, cedo. É capaz. Voilà. Era para passar uma dedicação para Silvina Lourenço. Sim. Que fez o seu aniversário na sexta-feira. É da parte dos pais da irmã. Com muitos beijinhos que on l'aime très fort. Tá bom. Então aqui ficou a mensagem. Então os caçadores andam à caça. Hoje parece caça, que... mas já deve estar à perro. E você ficou em casa a fazer comer para o meio-dia, não é? Voilà. E o que é que vai ser de bom hoje? Olha, vai ser um frango assado com um arrozinho de ervilhas. Ah, nada mal, hein? Nada mal, nada mal. Muito bem. Então, olha, muita força para si, muita coragem. É. E também um ótimo domingo para si e para a sua família. Não é isso, obrigada, Cátia? Igualmente para bom vocês todos. Bom domingo para a senhora, até breve, obrigada. Adeus. Bom dia. Bom dia. Quando não estou bem e é preciso de te ver, não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Eu quero que venhas para junto. jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza: o teu jantar de sonho será servido. E um prato de amor tens na minha mesa. Hoje, se não vieres, vou jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza: o teu jantar de sonho será servido. E um prato de amor tens na minha mesa. Sentado à lareira, lembro a vida inteira ao teu lado, amor. Não sei aonde estás, mas quero imaginar que estás aqui, amor. Faz a viagem, caminha de volta. Entra em casa sem bater na porta. Preparei a surpresa e aquele jantar. Vou jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza: o teu jantar de sonho será servido. E um prato de amor tens na minha mesa. Hoje, se não vieres, vou jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza: o teu jantar de sonho será servido. E um prato de amor tens na minha mesa. Hoje, se não vieres, vou jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza: o teu jantar de sonho será servido. E um prato de amor tens na minha mesa. Hoje, se não vieres, vou jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza: o teu jantar de sonho será servido. E um prato de amor tens na minha mesa. Hoje, se não vieres, vou jantar sozinho. Mais de uma coisa podes ter a certeza: o teu jantar de sonho será servido. E um prato de amor tens na minha mesa. Hoje, se não vieres, vou jantar sozinho. Ah, espero que você não jante sozinho, não almoce sozinho, que esteja bem acompanhado do seu amor, sei lá, da sua família, não é? Exatamente. Vamos continuar com uma música de parabéns. Era ao Starlight, não conseguimos, não. Mas vem aqui José Reza, parabéns pelo teu aniversário. E c'est de la part de la famille Macedo pour Madame La Salette Macedo, qui a fêté son anniversaire, donc un joyeux anniversaire à elle, de la part de la famille Macedo, avec plein de gros bisous. José Reza, com parabéns. Deus te dê muita saúde e muitos anos de vida. E esta música também vai ali para os lados de Sanji, para o Sr. Eduardo, que está hoje de parabéns. E pela vida que tens, iremos sempre brindar à saúde, parabéns. Juntos iremos brindar, o champanhe irá saltar quando tu apagares as velas. Neste teu aniversário, o olhar será rosário, mais bonito que as estrelas. E de taça bem erguida, eu faço um apelo à vida, em mais um ano dos teus. Para que o amor nos una, na pobreza ou na fortuna, sempre com a graça de Deus. Pelo teu aniversário, por esta data querida, pelo teu aniversário e estar de amigos a teu lado, que a sorrir te vão cantar os parabéns sem parar neste dia festejado. E da taça bem erguida eu faço um apelo à vida em mais um ano dos teus, para que o amor nos una na pobreza ou na fortuna, sempre com a graça de Deus. Deus te dê muita saúde e muitos anos de vida pelo teu aniversário e pela vida que tens. Iremos sempre brindar à saúde, parabéns pelo teu aniversário, por esta data querida. Ai, ai, ai, tínhamos uma pessoa em linha, mas foi abaixo, aqui uma má manipulação, certamente. Nós contamos com a senhora para voltar a ligar, ou para... Então vamos continuar com Fados de Coimbra, vamos lá. Estivemos com um fado de Coimbra, se faz favor, José Afonso. Portanto, e agora temos um ouvinte, agora sim, em linha. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia, senhora Linela. Bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia. Tudo bem? Sim, vamos indo. Como é que se chama, pronto, senhora? Ela hoje está um bocadinho triste porque o Jerome não está, não é? Estou tranquila, está bonita, estou bem, estou tranquila. Um solzinho, que está bonito hoje, hein? Agora está a ficar aqui um bocadinho, parece haver-se, mas aqui em Fleury estava bem cinzento hoje. Ah, pois estava um bocadinho esta manhã, mas agora já está a ficar bom. É como diz a canção, uma lágrima no olho. Tinha uma lágrima no olho, ele não estava. Pois é, o Jerome não está. Ah, não. Estamos ao... Eu então era se vocês podiam passar uma dedicatória para o Jerome, da sim, minha parte, da diga, parte diga. Da Nuno, para ele levar tudo cá de bom na vida, muita saúde e muito tudo cá de bom, voilà, tudo é sempre bom. Desejamos também então. E, voilà. Que e para vocês quer... também um bom domingo. Obrigada. Muito obrigados para a vossa emissão. Muito obrigada. E você certamente já está na cozinha, não é? Mas curioso. Oh, já há muito tempo, senhor Leonel. Já, então está a preparar qualquer coisa de bom, não é? Quer saber o que se come em sua casa. A carne é muito dura de cozer, não é bom? Já está a ficar cozida. O que é que a senhora está a preparar? Diga-lhe que ele quer saber o que é que a senhora está a preparar para o almoço hoje. Olha, é carne de porco bravo. Sim. Ah, do sanglier? Do sanglier. Javali. Ah. Do javali, voilà. Tá. Et comme c'est très long à cuire, très long à faire, bon, ouais. Bah, on se lève tôt et puis voilà quoi. Et com que é que acompanha isso? Bah, c'est com batatinhas aos quadradinhos fritas e arroz seco, salada e salada. E como é que se chama? E de cèpe, um petit sauce ou cèpe. Voilà. Bem. Os nossos ouvintes dão-nos mesmo aqui assim um. Parece que até o cheiro chega já, aqui, já, não já é? Já lhe apetece ir comer. Por acaso até não cheiro muito mal hoje, está lá. Vamos a ver o gosto agora, é diferente. Certamente vai ser bom. Olha, então desejamos-lhe um bom apetite e um domingo certamente muito feliz na companhia dos seus familiares. Pronto, para vocês também, muito obrigado para a vossa emissão e que tudo corra bem para vocês também e protejam-se. Obrigado. Obrigadinho, até breve. Pronto, beijinhos para vocês bom domingo, então beijinho. E um bom, bom domingo. Bom dia. Obrigada, tchau. C'est une dédicace également de la famille Macedo pour Jérôme, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Donc là, c'est une chanson de Capanegra. Sempre bombar o Capanegra, não é? Vamos começar neste balanço e ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só vos resta começar a mexer com as mãos no ar. Vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. sempre a bombar aqui o telefone no domingo de manhã, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, sempre a bombar, e continua. E por que não, vocês façam o pedido à nossa amiga Kátia para passar diretamente à antena, porque é mais simpático e é um diálogo que se instala, e por que não, é sempre mais simpático ouvir a voz dos nossos ouvintes em direto, não é? Exatamente, e assim você responde às perguntas do Lionel, que não, quer saber o que se não, toma. A Kátia é que é mais curiosa ainda. Eu também sou, não digo que não. Eu não digo que não, mas tu também és. Claro. Somos gostamos todos. Gostamos de saber o que se passa com os nossos ouvintes. Exato. Se andam bem, quando eles ligam a dizer que sai do hospital, perguntamos se está tudo bem, se correu bem, essas coisas, é normal. E também é uma maneira de dar também muita mais coragem aos claro. Nossos ouvintes e para nós igualmente, não é? E vamos continuar com uma dedicatória da senhora Rosa Maria para a família Pacheco e a família Leal, e para nós aqui da rádio. Então, obrigada à senhora Rosa Maria. Ela deseja a todos um ótimo domingo e uma boa semana de trabalho. E vamos ouvir então Marco Polo com Nossa Senhora. E as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar. Mesmo ferido de espinhos, me ajuda a passar. Se ficar uma água sem mim, mãe, irias do meu coração. E àqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Meu corpo na dor, alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida. Calma o meu coração. Grande é a procissão a pedir misericórdia, perdão. A cura do corpo e para a alma, a salvação. Marco Polo, um dos grandes artistas da música portuguesa, e é por isso que ele vem novamente aqui às platinas da Rádio Arco-Íris, porque foi pedido também de um ouvinte, ele que atualmente ontem fez um programa, acho que é na SIC, se não me engano, e está com o Covid. Ah,

fosse um bocado de pão, não era? Talvez um bocado de pão não, mas assim uma coisa boa. Eu não vou me envolver em cara de quem vai me fazer sofrer. Eu não vou me envolver, você é só rolê. Mas pensa num rolê que beija bem, faz gostoso. Não que me apeguei, mas já tô querendo de novo. Só mais uma vez. Ai, ah, eu penso que esta música vai fazer imenso sucesso. Só ainda saiu há dias e já está fazendo, não é? Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Tem uma, uma coreografia que o Lionel já está aqui a aprender. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Esse teu pé de vagabundo. Sucesso! Música a passar em todos os bailaricos, certamente, como esta, não é? E agora esta é a melhor com Morena Kuduro. Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia. Gritou Morena Kuduro aqui com José Malhô. Agora vem uma canção muito romântica. Alors, c'est Minha Mulher de Jorge Freire, c'est ça? É isso mesmo. Alors, c'est de la part de Fernando Montero pour son épouse Lucie Martins. Il lui souhaite, pardon, un très bon rétablissement. Donc, nous allons écouter Minha Mulher.

sempre festa aqui na Rádio Arco-Íris no 96.2. É o programa do Telefone Toque, não é? Até ao meio-dia, meio, mais meia horinha e depois... Fomos. Bye, bye. Mas até lá vocês podem participar, podem ligar para o 0238-434800 para fazer a vossa dedicatória e não só. A festa até mais não, até um perro. E até temos um juiz. Os quatro meses, quem leva a mal. É sempre uma grande festa, parece que é carnaval. Os quatro meses, quem leva a mal. A festa média, o melhor que é Portugal. Os quatro meses, quem leva a mal. É sempre uma grande festa, parece que é carnaval. Os quatro meses, quem leva a mal. A festa média, o melhor que é Portugal. E meninas com perícia que também sabem brilhar. Dizemos brincadeiras, fazemos ratoeiras até alguém tropeçar. Esta é a nossa missão e sai-nos do coração esta forma de intervir. É puro que fazemos e a todos vós dizemos. E é só para poder sorrir. Os quatro meios, quem leva a mal. É sempre uma grande festa, parece que é carnaval. Os quatro meios, quem leva a mal. A festa comédia do melhor que é Portugal. Os quatro meios, quem leva a mal. É sempre uma grande festa, parece que é carnaval. Os quatro meios, quem leva a mal. A festa comédia do melhor que é Portugal. Os quatro menos é do melhor que há em Portugal, não é para fazer a festa. É assim mesmo, quatro menos. Agora vem uma música velhinha, velhinha, o show do Jorge Ferreira, não é? Alors, é pedido de... Alors, c'est de la part de Monsieur Pereira de Oliveira de Saint-Jean-de-la-Ruelle, pour Monsieur Texera de Saint-Jean-de-la-Ruelle ainsi que sa fille, et pour Monsieur Alcindo de Fleury-les-Aubrais. Donc on écoute Casa Velhinha, Minha Velha Casinha de Jorge Ferreira. Acordei de manhã cedo e parti sem direção. Pus às costas a mochila, levei comigo o meu cão. E passei muitas fronteiras, conheci muitas nações. Fui enchendo a minha alma com muitas desilusões. Nem deixei no hall de entrada sequer uma explicação. Bebia muitas fontes e depois de muito andar nasceu esta ideia minha. Como é bom eu regressar à minha velha casinha. Um comboio, uma autoestrada, um navio, um avião. São as asas que me levam à procura da ilusão. E quando um dia voltei à casinha onde nasci, estava com

rodas daquele vinho que a rolha não abre. E você deixar que o tempo cure tudo que passou, manter a porta aberta para um novo amor, cabível de loucuras a induzir, ficar a noite inteira sem ter hora pra dormir. Você é tão cheio de vida que teu cheiro não me deixou pra sair. Parou meu mundo devagar, devagarzinho faço os meus braços a chegar. Você é tão cheio de vida que teu cheiro não me deixou pra sair. Parou meu mundo devagar, devagarzinho faço em meus braços se achega. Você é tão cheia de vida que teu cheiro não me deixa outra saída. Parou meu mundo devagar, devagarzinho faço em meus braços se achega. Você é tão cheia de vida que teu cheiro não me deixa outra saída. Parou meu mundo devagar, devagarzinho faço em meus braços se achega. Ai, devagar, devagarinho, eu, de, nos meus braços faço chegar. É uma coisa assim, não é? Não ouviste? Não. Devagarzinho faço em meus braços a chegar. Você é tão cheio de vida que teu cheiro não me deixa outra saída. Parou meu mundo devagar, devagarzinho faço em meus braços a chegar. Você é tão cheia de vida que teu cheiro não me deixa outra saída. Parou meu mundo devagar, devagarzinho faço em meus braços se achega. Você é tão cheia de vida. Mais uma música que vai fazer sucesso, certamente, não? E é o... ele chama-se Mauna. Novo amor. Alors, vamos continuar. Alors, on m'a demandé, o senhor Joaquim Francisco de Saint-Jean-de-la-Ruelle pediu um disco. Alors, desculpe, você pediu o Paulo Alexandre Conviver, não encontramos. Não, Paulo, talvez não. O título seja outro. O tema Viver, encontramos o por Paulo Sérgio. Vamos ouvir então essa. C'est de la part de Monsieur Joaquim Francisco de Saint-Jean-de-la-Ruelle pour Monsieur Fernando et sa famille de Saint-Hilaire et pour Maria Leonor de la chapelle Saint-Mémin et qu'il souhaite un bon voyage. Viver é ter o seu calor, é ser o seu amor, é ser amado como eu sou e dar amor como eu lhe dou. Viver é praticar o bem, mas sem olhar. Thank you.

o jardim das oliveiras. Guardo os teus lindos trigais. És a esperança verdadeira. És a terra de meus pais. É tão lindo amanhecer. Cai o sol sobre as verdades. Lá não pudeste viver. Hoje choras de saudade. Aqui na voz de Roberto Leal. Espero que tenha sido do vosso agrado. E agora continuamos com uma canção que nos foi pedida. Alors, c'est de Thiago Melo, de sa femme et de ses enfants, qui font de gros bisous à la famille Rocha de Melo et à la famille Texera. Ils ont demandé Volta Comigo Bebé de Zé Vaqueiro. On écoute. Aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, Volta pra mim, baby. Espero que tenha sido do vosso agrado esta música. On entend une autre. Voilà, c'est bon. Alors, on va terminer, Lionel. Il est midi 35. Tazoville. Non, non, je Tazoville. Si. Ah, midi 35, donc on va terminer l'émission. Donc, on va passer une dernière chanson. Qu'allons-nous écouter? Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você. Alors, mas já vem plus de voix. Ah, valeu. Quem é este? Este é o... como é que chama? É, cantava a bocado com a Simone Maria. Não, não, não. É a Abeline e Matheus Fernandes, Coração Cachorro. Canção número 1 no Brasil. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê falar. Diferente aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, todos os domingos, das 10 às 12h30, o melhor da música portuguesa e também a música que os nossos ouvintes escolhem, não é? Exatamente. E vamos ter que acabar, porque já é meio... A Kátia tem que ir a fazer o almoço. Exato, exato. Tu também, tu estás com pressa de ir para onde? Para o aperitivo? Hoje é aperitivo ou não? Há sempre. Ao domingo. Tens razão. E vamos terminar com... Santa Maria Quer Sentir. Nós também aqui neste programa sentimos sempre os nossos ouvintes. E é para eles que estamos aqui todos os domingos. Fazemos um esforço, exato, não é? Exatamente. E hoje a Kátia fez um grande esforço. Ela está ali toda... Dançou um aqui de cima da mesa e um tudo. Um bocadinho descaída. Não, não, estou dançou mais aqui de cima da mesa. Não, não, é verdade, é tudo uma, contrário. Uma pisadinha e tudo. Mas foi difícil. Então, um bom domingo para todos. Uma boa semana. E vamos dizer até ao próximo domingo. Certamente o Lionel não estará presente. É, mas a Kátia vai estar com o Jerome, certamente. Com o Jerome. Bom dimanche a tous e a bientôt. Bye bye. Bye bye.